É impressionante como se esvazia a cidade. O surgir da lua clareia as avenidas num ápice. Nessa altura, trajados de negro nos fazemos a rua. Eu e os da minha tribo, famintos por vida, saímos para a busca. E a 8 ou 80, nos perdemos na noite. Os sons não nos faltam. Se ouvirmos com atenção, as ruas nos guiam. Do Afro do Gil, rolamos as bandas da Baixa. E se a Copacabana não estiver quente, a Macaneta damos uma passada. E em Paves de Cruz, voltamos à estrada. Encantamos com a Eduardo Mondlane perfeitamente iluminada. E a vista é mais bela, vista de uma sacada. E numa varanda viramos garrafas ao ritmo frenético de uma música alta. Música, álcool, moda, mulheres, cigarros. Os vícios variam, as horas não passam. E nos 30 segundos soltamos risadas. De volta à varanda, contemplo a madrugada, onde eu sou o maestro da minha paulada. O tempo não passa, meus sentidos acordam, mas meu corpo relaxa. E a som de uma trap me castiga o rabo da massa. Minha alma sufoca, por isso volto à rua. Me arrasto no concreto desses passeios. Escuto o silêncio que embala o sono da minha cidade. E se é um destino certo, me perco na noite. Como os da minha tribo. Estou perdido na noite. Doce do cabelo até o calcanha. Mente suja e daquelas que faz. Os lábios antes de descer o meu zip. Eu tô a cuca de uma bad bitch. Da geração que fode na piscina. Amber roses que enrolam os califas. Miúdas com pulmões de nicotina. Com peixe junto olhos já fecha a cuca de adrenalina. Tenho mil e uma dicas, mil e mil e uma dicas. Pra uma vida menos puta, basta shots de vanilla. Com a crew absolute, Jack Daniels e NC. Na bagageira tipo um subsalento, juro se for pra morrer. Yo, hey, mas nós já fizemos hits, bro. Sangues muito fedidas. Ei, hey, mas nem dopes. Eu não sei porque que a malta não bate, mano. É uma cena de chiquem, bro. Só uma ninguém numa única crew, cada um tomou seu banho. Eu acho que tenho uma tia Yanga, vou bater um pouco com a caixa. Para nos providenciar uma cena. Da vez que tripámos para a Xai-Xai, devíamos ter entrado todos na água. A cena de não entrarmos na água. Eu acho que é a cena daquele cap e os 20 meticais. Por causa de cuscuz? Hey bro, não, hey man. Infinito, sometimes I feel like Kanye. Woo! So. Man, dope, man. Shit, that shit is dope, man. Man, essa cena é de quanto tempo? Dois anos, man. Tô no SoundCloud, nigga. Nigga, 2 anos atrás a malta já fazia essas cenas. Imagina daqui a 2 anos. We'd be like. Esse projeto tá 808, tava cá, mano. E o gajo tava cá, mocado, tava fazendo uma cena de maninho dope. Yeah, hey man, great times, bro. E a cena que. A cena nice é que nós estamos melhorando, estás a ver? Porque songs de agora. Ei, tão melhor, muito chato. Ei, não, nós estamos a ficar dope. Getting better every fucking day. Every fucking day. DNA shit, bro. DNA. Fucking day. Don't doubt it. Come on! Dá um bolo, plano certo. Sei que queres cash e com jet set na bet, estás mais perto dessa life que tu sonhas, essa classe que ambicionas. Então furo o cândome do black porque latex não aprisiona. Come on. Então bola plano certo. Bola plano certo. Bola plano certo. Então bola plano certo. Yeah. Às vezes dá vontade de bazar para outro lugar, minhas malas arrumar e dizer tata. Goodbye, arrivederci, au revoir. Hasta la vista, pra mim não dá mais. E tachela e vou naná. Pois eu sei que uma garrafa não resolve meus problemas. Talvez duas, três, quatro ou cinco. E eu entro em coma e esse coma me faça esquecer como eu vivo. Rodeado de problemas, todos os dias surge novo. À medida que eu resolvo os outros, quando o meu céu toca, oh Deus, aí vem mais um de novo. Mas porque é que tem que ser assim? Alguns vêm tipo presentes e mal vês tu dizes sim. O dilema do inocente. Conheci uma menina linda como nunca vi. E ela era toda certinha, do tipo não vês por aí. Começamos a namorar, no início eram flores e joias, tudo para contemplar. Até começar a paranoia. Agora onde estás? O que fazes? Com quem estás? Porque não estás aqui? Teu telefone não atendes, o que foi que eu fiz? Às vezes dá vontade de bazar para outro lugar, minhas malas arrumar e dizer tata. Goodbye, arrivederci. Eu tô no road lá no Instagram. Vejo baby nice, got them. Eu quero esse baby no meu place. Vou bater de francês e vou dizer je t'aime. Wow, yes baby, já tá no meu place. Wow, yes baby, já tá no meu place. Wow, yes baby, já tá no meu place. Wow, yes baby, já tá no meu place. Wow, baby, diz-me só se hoje vais deixar-me envolver-te. São um cos nesses sonhos que eu tenho sobre ti. Desse corpo, just wanna make it real. Yeah, alguém quebrou teu coração e em algo sério. Tu não estás busy, sou sexo sem compromisso. Até te aviso, um copo cheio de veneno, deixa eu servir. Jack Daniels, eu renasci. Oh, oh, oh, oh. Te entregas para um diabo. Numa danja habituada, vida rápida. Então as noites passas no carro. Salto alto no porta-luvas. O perfume abafa o alto. Só quer ser desejada. Basta palmas, trobar o ego. Beija de olhos abertos. Não há mal, o amor é cego. Jack Daniels ou NC. Esse é um dilema para nós dois. Um manipula a mente, outro manipula o corpo. O coração não espera. Pede lãs decisões certas que me dará prioridade. Rol de Schwarzenegger, um rapista de um outro planeta. Já cresci ando peso no chat. Cheddar, cheddar, cheddar, cheddar, cheddar. Tua dama pra nós é uma pega. Ela finge bem, mas no fundo é uma kenga. Manicômio comanda zoeira. DNA só comanda zoeira. Então nigga não entra no esquema. Ou se não estás a criar problema. Minha malta te põe de muleta. Põe teu ass no chapa e te manda pra merda. Pop é reto, a malta não inventa. E eu tô no Renex a sonhar com compressa. 120 e eu nem tô com pressa. Minha dama diz que meu rap não compensa. Digo baby calma aí. Eu e a minha gang já tamo a ver. Disse, baby, aqui no aqui. Top é top, a malta não vai cair. Preparado para quem se achar caim. Old school tipo Eduardo Paim. Avisa tua malta, minha malta tá aqui. A fechar boladas com malta Bashir. A fechar boladas com malta Bashir. Tu pareces já acordado, mas dormes tipo meu guarda não exagir. Tu pareces já acordado, mas dormes tipo meu guarda não exagir. Yo. Esse way de vestir é comigo, Swag swag é comigo, Esse way de pitinhas é comigo, Mas se o assunto é paras, já com o título, Já com o assunto é paras, tô com o rol e o título. Na tua casa vou deixar as paras com teu guarda. Quando voltares da fara, ele vai te acordar com uma guga e gritar. Yo, ué, patrão! Deixaram paras aqui! Patrão! Deixaram paras aqui! Patrão! Deixaram paras aqui! Patrão! Aqui. Primeiro vou beber maninho, até vomitar nestes kicks. pai vou rajar detetive. Olha, olha, olha o que eu fiz. Prisão de Pedro, tu não vai fazer shit, não. Não com the dono, não com demônio. Ela chupa e cospe mining rude. Plantação de bolas, preços dudes, preços miúdos, putos, sete tudo. Suca, suca, suca, suca, suca, suca, espera. Tu aí, suca, nigga, minha tribo aqui onde tá a tua, nigga. Eu na cruz, corta preços judas, nigga. Que se passa comigo? Na tua casa, sentir-me em casa. Eu sou tipo caos depois da trio. Tipo Danny, eu de antes do panza. Copo cheio, tipo minha paciência. Não patentes pra minha continência. Passo verso pro papel, a folha queima. Rodas não querem criar problema, não. Tu pareces já acordado, mas dormes tipo meu guarda mensageiro. Tu pareces já acordado, mas dormes tipo meu guarda mensageiro, mulher. Esse way de vestir é comigo, Swag, swag é comigo, Esse way de pitinha é comigo, Mas só assunto é para já contigo, Já com assunto de paras, estou com o Rod e o Diplo na tua casa. Vou deixar as paras com teu guarda. Quando voltares da fara, ele vai te acordar com uma guga e gritar: yo, ué, patrão! Deixaram paras aqui! Patrão! Deixaram paras aqui! Patrão! Deixaram paras aqui! Patrão! Deixaram paras aqui! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, patrão! Patrão! Desculpa a falta de respeito, mas vieram os jovens aqui. Fizeram a sociedade. Patrão! Quando que. Coisa, né? Um disse que o nome dele era Roll de B. Roll de B, uma trima assim, um pouco alto, escorrido, assim. Que é esse pai de que. Ele estiva com outro amigo dele, Diplo da Don, patrão! Patrão! Rod B é nome dele. Diplo da Don é nome dele. Dan I click dele. É impressionante como se esvazia a cidade. O surgir da lua clareia as avenidas num ápice. Nessa altura, trajados de negro nos fazemos à rua. Eu e os da minha tribo, famintos por vida, saímos para a busca. E há 8:80, nos perdemos na noite. Opções não nos faltam. Se ouvirmos com atenção, as ruas nos guiam. Do Afro do Gil, rolamos as bandas da Baixa. E se a Copacabana não estiver quente, a Macaneta damos uma passada. E em Paves de Cruz, voltamos à estrada. Encantámos-nos com a Eduardo Mondlane, perfeitamente iluminada. E a vista é mais bela, vista de uma sacada. E numa varanda viramos garrafas, ao ritmo frenético de uma música alta. Música, álcool, moda, mulheres, cigarros. Os vícios variam, as horas não passam. E nos 30 segundos, soltamos risadas. De volta à varanda, contemplo a madrugada, onde eu sou o maestro da minha paulada. O tempo não passa, meus sentidos acordam, mas meu corpo relaxa. E a som de uma trap, me castigo rápido. Minha alma sufoca, por isso volto à rua. Me arrasto no concreto desses passeios. Escuto o silêncio que embala o sono da minha cidade. E se é um destino certo, me perco na noite. Como os da minha tribo. Estou perdido na noite.